Um oferecimento tropa do BG, assinado BG, Laboratório AJ. Eu quero que todos os meus manos fiquem milionários, nego. Borges. Eu saí da miséria, agora age na ingratidão. Tinha inimigo do lado que eu costumava chamar de irmão. Fique rico morra tentando, não posso morrer pra regra 5. Separe a mula do lobo, separe a porra do joio do trigo. Um salve pro mano GA, um abraço pro mano Ariozinho. Obrigado meu mano DG, HZ e Turzinho meus filhos. De onde nós veio tudo foi bem mais difícil. Mas o que você quis dizer com o impossível? Decepções fazem um mano real se afogar na escuridão. Eles não me olhavam, né, mano? Só de olhar nos meus olhos eu consigo perceber sua intenção. Romanos 623. Eu saí da miséria, agora age na ingratidão. Tinha inimigo do lado que eu costumava chamar de irmão. Fique rico, morra tentando, não posso morrer pra regra 5. Separe a mula do lobo, separe a porra do joio do trigo.